Quem foi que disse que o amor só são rosas e champanhe? Amor tão puro quanto marginal, o doce drama das manhãs. Talvez existam, somente os dois podem dizer. Papai queria um pouco mais, então vendeu nossa TV. Olhos, dor e cansaço, nas noites frias, solidão. Mas ele sabe que nos teus braços